Bravo 1-8 no meio, complete final LS, chame agora a torre, 1-1-8, decimal 95. Tá decolado, legal. É. Salvador, gol 1-8-1-6. Vento 1-6, avistado final, check trem, autorizado pouso. Vento 1-2-0 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, 1-8-1-6. pegou no 8 no meio, livrou, tá na escuta, chama, fala ou mantém? 7, 1, 2, 9, solo, seu solo faz 5, 1. 2, 1, 9. Solo, Bogo, 8, 1, 6, livrou na sua escuta. Bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portal 05. Alfa, Juliette, pro 5, 1, 8, 1, 6. Salvador, bom dia, Sudan 3520. Está no plantão 3 para autorização de tráfego Aracaju. 520 Aracaju, um minuto, prepare a subida Puca. Aguarda no COP a saída Puca, Sudan 3520. Cópia, tá 3520, tá pronto. 3 Salvador, para Aracaju, no nível 90. Pista em uso no zero, decolada no zero. Primeira curva é à esquerda, no perfil da Puca. Jamo, após voo direto, 5172, o código transponder, controle e opera em 119.8. Aracaju, nível 190, decolando da 10 com a primeira curva à esquerda. Na saída Jamo, corrigindo, na saída Puca, Jamo, após direto. Transponder 5172 e o controle 119.8, da 3520. Correto, chega quando pronto no aracionamento puxa no portão 03. Já está pronto no portão 03, da 3520. Está pronto, confirme? Pronto para o feedback e acionamento. Autorizado, puxa, acionar e chame táxi. Chamar para o táxi, 3520. Fala, Salvador, com 1897, Guarulhos, frente da Charlie. Guarulhos, nível de voo já aprovado, 3.000, minuto, prepare da El. Então é um da El, 3.000 aprovado, voo no 8 no 7. 7 para cópia. Copo 8 no 7. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme, grid, eu fiz o Luno 6, para o Zulu. Decolo no 0, corre direita, no perfil da El, Lida. Após Lida, vou abrir, intercepta up, Zulu no 6. 5176, o transponder. E controle opera em 119.8. Desde que foi autorizado Guarulhos 360, via Zulu no 6 para você, Zulu, após bridge. Então decola pela 10, curva direita, Dael, Leda, após Leda, bridge, intercepta o Zulu no 6, a partir de bridge. 5176, transponder 198, o controle para o gol 18 no 7. Portão 5, chame quando pronto, puxa lá. Chama aí, mano. Solta 3520, pronto pro táxi. Com 111 a bordo, 2 horas de autonomia, operando Recife. Táxi aprovado, direita até o ponto de espera, lá com a torre 118.95, ajuste 1013. Autorizado táxi via Pátio Inter, ponto de espera, torre 116. 119, corrigindo. 11895, QNH no 093, da 3520. Firmo, correto, bom. Boa Salvador, bom dia, 3520, pode esperar 10 pronto. Autorizada, linha de decolar, vento 1-00 graus, 8 mais 3520. Autorizada, linha de decolar, 3520. decola aos 28, controle 1, 1998. 098, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Dan 3520. Dan 3520, contato. Tudo mantém nível 190. Livre ascensão, nível de voo 190. 120, chama Recife agora, frequência no 2085, alterna 2545, plano 3520. Sente, plano 3520. Colocou 1-8-7 no 5, pronto, puxa o encenamento. Obrigado, sintaxe. Paremos. Taxi-Gol 1817 com 166, Boeing alternando Galeão, 3 horas e 47 autonomia. Ciente, 1817, tá livre o táxi pelo pátio Índia, ponto espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, ponto espera do 10, 1895, obrigado, bom dia, 1817. Alex, um abraço, meu velho, é Ricardo, bom dia aí. Um abraço, Ricardo. Bom dia, Gol 1817, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. No 7, decolagem autorizada da 10, vento 90 graus, meia dúzia de nós. Devo decolagem a 10, 8 no 7. Salvador, bom dia, o 3399. 3399, Guarulhos, 360 já aprovado, prepara da El, só um minuto, copo. Escuta. Para cópia. Pronto. Guarulhos 360, rota via Bridge, apesurou no meio, para rota Zulu, decolada no zero, primeira curva é à direita, no perfil da El, Leda, poste Leda, voa Bridge, 5407, código transponder, controle opera em 119.8.